вы где-то, кстати, сюда добавите, потому что видео, которое вас прохватывает, разрешено удары и удары. Salão 209. Charlie Center. Visita a sala até o número de Paulo 21, na direita de Apapá, a seta na proteção. Controle em 1, 2, 0, 8, terra do Delta. Отправляйте про Дубль Пас, Одесса Мазару, Унувер. Отрезайте на противнике на Сексейк, Самаянку, Сапрезайк. la pista, se viró a izquierda, a un de la pista, se cayó. Autorizado por Pista 0080 graus, 1 segundo. Repouso 0080, falha 6, 1-4. Bom, deixa a via chegada bom, até o nível 1-3. Deixa a Pista 0080. Thank you. это Гумео, кажется, это было, когда я был, про Умазяру, то есть это продолжение так, а здесь Умазяру. 10 miles, how to sound now passing 2060. Para aproximação. Baixando Kilo, desço para 4 mil pés, vítima 011, hotel Vítima em 4. Autorizado pouso, pista 7, vento 080 graus, ano 49, quem é agora é 10, 11, confirme, bate. Agora, tá claro, vem com a terra. 167 da Gol, autorizado decolar pistão 7. Vento 080 graus, 149. Posição 011, autorizado, que nós precisamos ter essa posição no lugar passabilizado. 15 VS até o meu, apoio de decolagem do Papa 46 também, autorizado em ingresso parte de aqui. Comandou, boa tarde, voo 1966, passando Ser Serra, só pra ver. Aí, comandou 1966, campo 24, autorizado pouso pistão 10, vento 080 graus, 149, ajuste 109. 7, livre pouso 611, voo 1966. Chame a linha 201, decolado 58, chame o controle de Salvador 1920, vítima 8. 208. Tá chegando a 601, mandando pro ar. Tira a 601, você entrou até 4.000 e até o segundo dia, para receber a produção do 1, no 3.000 e 1.000, tá chegando a 1.000, tá chegando a 1.000, tá chegando a 1.000, tá. curva esquerda na sua 190, o limite será 1000 afastado de Salvador, para indicar esse comunicação, então o limite voa direto da avião. Afastado de Salvador, tem milhas de Salvador ao limite, pode de falha, voa direto da avião, pode ser solicitado pelo centro do Recife, e o comando vai ser no nível 340. Controle, boa tarde, Azul 4206, passando 1100 Pucas. Azul 4206, saída Pucas, transição Caju, caminho de voo 3, Pucas, transição Caju, 350, Azul 4201. Alterna 1, 2, 3, 8. 049. Oi, Salvador, tá 3283, 1300, uma boa tarde. Rádio 4206, a chamada de Recife, na cidade 125, decimal 45, alterna 126, decimal 85. Autorizado, área de colapso 0.0, 0.0, 80 graus 1, 3 horas.